You are very special. There's no one just like you. Created by the Master, Allah created you. Lemos no Alcorão Sagrado que Allah subhanahu wa ta'ala ensinou a Adão os nomes de todos os seres, os nomes de todas as criaturas, de toda a existência. Lemos isso em Surat al-Baqarah, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida, expô-los aos anjos e disse: informai-me dos nomes desses, se sois verídicos. Ou seja, citem os nomes dos seres, assim como Adão informou. Vocês têm o conhecimento que Adão tem? E Deus tinha dito, quando disse aos anjos: eu criarei o homem, eles disseram: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Fará na terra quem irá nela corromper e derramar o sangue? Aí Deus disse a eles: قال إني أعلم ما لا تعلمون. Por certo, sei o que não sabeis. E depois de criar Adão, o ensinou os nomes de todas as coisas, o ensinou a expressão oral, o único ser entre os seres vivos que sabe se expressar. Unique in all your ways, you were made by Allah. Adam alayhi salam, Deus Altíssimo seja, o ensinou. E o conhecimento dele era maior do que o conhecimento dos anjos. E assim então Deus provou aos anjos por causa daquilo que eles disseram antes. E claro, disseram isso tudo em adoração a ele, subhanahu wa ta'ala. Então os anjos responderam: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Disseram: glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que nos ensinaste. Por certo, tu és o onisciente, o sábio. Imaginem comigo a adoração dos anjos a Deus, o respeito que os anjos têm por Deus. Esse diálogo: Subhanak, la ilma lana illa ma 'allamtana. Glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que tu nos ensinaste. Então Deus se dirigiu a Adão e disse: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. E quando teu Senhor disse aos anjos: por certo farei na terra um califa, disseram: farás nela quem nela semeará corrupção e derramará o sangue, enquanto nós te glorificamos com louvor e te sagramos? Ele disse: por certo, sei o que não sabeis. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E ele ensinou a Adão todos os nomes dos seres. Em seguida, expô-los aos anjos e disse: informai-me dos nomes desses, se sois verídicos. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Disseram: glorificado sejas, não temos ciência outra senão a que nos ensinaste. Por certo, tu és o onisciente, o sábio. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Disse: ó Adão, informa-os de seus nomes. E quando este os informou de seus nomes, ele disse: não vos disse que, por certo, sei do invisível dos céus e da terra, e sei que o mostrais e o que o ocultáveis? Sei do invisível dos céus e da terra, e sei o que mostrais e o que ocultáveis. O que os anjos ocultavam? Que ninguém pense que os anjos algum dia imaginaram que podiam ocultar algo de Deus. Mas o significado de "e o que ocultáveis", aquilo que vocês não expressaram, o que os anjos não expressaram e Deus sabia, aquilo que eles pensaram no momento em que Deus criou Adão, que jamais Deus criaria um ser mais privilegiado, um ser mais sábio que eles. E aí então Deus lhes disse: inni a'lamu ma la ta'lamun, por certo sei o que não sabeis. E depois, quando Allah subhanahu wa ta'ala mostrou aos anjos o conhecimento que ele deu a Adão, eles glorificaram a Deus e disseram: por certo, tu és o onisciente, o sábio. You were made by Allah, He fashioned your heart. You were made by Allah, He knew you from the start. Ao ler histórias como essas, temos que glorificar a Deus assim como os anjos o glorificaram, e reconhecer e sentir profundamente as qualidades de Deus. Prestem atenção no termo innaka antal alimul hakim. O Senhor é o onisciente, o sábio. Deus sabe de todas as coisas. Deus é o Todo-Poderoso. Também, quando lemos sobre a criação de Deus a Adão e como Deus soprou de seu espírito em Adão e lhe deu a vida, e o fez com as próprias mãos, jamais devemos imaginar que Deus tem órgãos como tem o ser humano, ou que a fala de Deus é igual à fala do ser humano, ou que o poder de Deus é igual ao poder do ser humano. Deus não tem forma. Deus é inimaginável. Só conhecemos a Deus através das qualidades que ele citou. E dentre essas qualidades, essas que os anjos atribuíram a Deus quando disseram: Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Cremos em Deus através daquilo que ele nos informou e através dos sinais de Deus no universo que ele criou. Ele é quem criou os céus e a terra. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. Ele é quem criou os céus e a terra em seis dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele é convosco onde quer que estejais. E Allah do que fazeis é onividente. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. Dele é a soberania dos céus e da terra. E a ele e a Allah são retornadas as determinações. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. Ele insere a noite no dia, insere o dia na noite, e ele, do íntimo dos peitos, é onisciente. Assim são os versículos do Alcorão. Nos revelam a grandiosidade de Deus, a magnitude de Allah subhanahu wa ta'ala. E depois de encher o coração do leitor com essa crença em Allah subhanahu wa ta'ala, vêm as ordens. Por que Deus é tudo isso? Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Crede em Allah e em seu mensageiro e despendei daquilo de que vos fez sucessores. Então os que creem dentre vós e despendem terão grande prêmio. You were made by Allah, unique in all your ways, you were made by Allah to praise Him all.